estão andando por aí. Meu pastor chama a igreja, aconselha, muitos deles até pregam bem e até cantam louvores a Deus. Muitos dizem que até são pastores, mas são enganadores, vilões fariseus. Eles chegam na porta da igreja, exibindo as suas credenciais. O pastor deve olhar com cuidado para ver se são originais. Se mostrarem sinais duvidosos, devem logo tirá-los do altar. O ministério deve estar atento, pois a qualquer momento a bomba pode estourar. Meus irmãos que são hospitaleiros, sejam vivos e tomem cuidado. Muitos deles demonstram ser bonzinhos, ser prudentes e desconfiados. Muitos lares já foram roubados, muitos templos já foram também. Muitas jovens já foram enganadas, famílias arrasadas, pois prudência não tem. Na Bíblia Sagrada, e a mesma deve se cumprir. Fiquemos, portanto, alertas, para eles não nos confundir. Está escrito que falsos profetas iriam para nos enganar. Meus irmãos, tomemos cuidado para não sermos enganados e a Jesus culpar.